Obrigado, Jesus. A promessa se cumpriu. Toda a palavra profética e o Senhor veio. Aleluia. O Senhor já morreu. O Senhor já ressuscitou. O Senhor prometeu enviar o Espírito Santo e Ele foi enviado. E Ele veio para habitar em nós. Ele está aqui nesta noite, a presença do Espírito Santo. E a presença de Jesus, que traz a presença do Pai. O Senhor faz morada em nós, o Senhor faz morada na Tua igreja, Senhor. Um corpo vivo espalhado em toda a terra. Mas a Tua segunda vinda, quando virás para reinar plenamente, o Senhor já reina em nosso coração, já reina no universo, mas o Senhor vai colocar ordem nesse mundo caótico. Obrigado, Senhor Jesus. Nós temos plena certeza, como se cumpriu a primeira vinda, se cumprirá em breve a segunda vinda. Enquanto isso, nós queremos estar vigiando e aguardando a Tua volta. Amém, Senhor Jesus. Eu comecei perguntando quantos que eram discípulos e creio que 99% levantou a mão e disse: eu sou discípulo de Jesus. Mas aqui João, o apóstolo, ele fala algo para refletirmos. Ele diz: você é discípulo? Você então permanece nele? O discípulo tem que permanecer nele. João 15 fala: se permanecer em mim, vocês vão dar fruto. Assim como tem uma laranjeira e tem um galho lá na laranjeira. Se você cortar aquele galho e deixar de lado, aquele galho não vai dar fruto. A laranjeira vai dar fruto, mas aquele galho não vai dar. Mas é um ramo de laranjeira, é, mas não está na laranjeira. Jesus diz: eu sou a videira. O que é videira? Da uva. Mas tem o tronco da videira. Se corta o ramo da videira, põe a parte, não dá fruto. Mas se o ramo permanece na videira, dá fruto. Meu sobrenome é Ramos de Oliveira. Então, existe uma oliveira. Também às vezes diz assim que nós éramos oliveira brava e como ramos fomos enxertados na oliveira verdadeira. O ramo na oliveira verdadeira vai dar fruto, vai dar azeitona. Mas um ramo de oliveira fora da árvore não vai dar nada. Queridos, nós agora somos de Jesus. Somos discípulos de Jesus. Nós somos ramos que tem que estar na árvore. A árvore é Jesus. Ele é a videira, ele é a figueira, ele é a oliveira. Nós temos que estar nele. Se não permanecer nele, não dá fruto. E ele diz então aqui, João está dizendo assim: se nós dissermos ou dizemos que permanecemos nele, então tem uma maneira de saber se permanecemos ou não. Será que eu permaneço em Cristo? Será que eu estou um ramo fora ou um ramo enxertado, colado? E Jesus deu uma dica, né? Ele falou: pelo fruto você vai conhecer. Ele disse que o ramo que permanece nele, ele limpa para que produza mais fruto, muito fruto, abundante fruto. Então, se não tem fruto, então esse ramo está fora, está cortado. Queridos, diz assim: aquele que diz que permanece nele vai dar fruto e também vai fazer uma coisa, vai andar assim como ele andou. Então, temos um modelo de como ficar na videira, de como dar fruto. É andar assim como quem andou? Vamos falar junto? Andar como? Jesus. Como é que Jesus andou? Se nós somos ramos enxertados na videira, se nós permanecemos nele, nós dizemos que somos discípulos, nós dizemos que permanecemos nele, então tem uma coisa prática que vai acontecer. Sabe o que é? Nós vamos andar assim como ele andou. Você já viu as crianças imitando o pai? O pai vai lá na frente e vai Né? Quando é na areia, dá para tentar andar. Quando você faz uma caminhada na praia, você vai para lá, de manhã, andando sobre a areia molhada, vai deixando marcas, né? Depois você volta olhando, minhas pisadas aqui, né? E você tem que procurar as pisadas de Jesus e andar como ele andou. Amém? Então, é muito fácil, o evangelho é muito simples. Quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles narram, não toda a vida de Jesus, um resumo da vida de Jesus. João chega a dizer que se tudo fosse escrito a respeito do que Jesus fez, acho que nem o mundo inteiro caberia os livros, né? Principalmente os livros daquele tempo, pergaminhos e pergaminhos e pergaminhos, hoje eles poderiam botar. Mas isso foi um resumo, não está tudo. Jesus fez muitas outras coisas que não estão narradas aqui. Mas aqui conta algumas coisas para a gente ver como que ele andou. Primeiro ele veio e ele dizia, eu não faço o que eu não faço por mim mesmo. Eu faço tudo o que eu ouvi do meu pai, isso eu faço. Tudo o que meu pai mandou, eu faço. Tudo o que eu vi meu pai fazer, eu faço. Jesus, Deus eterno, Jesus não começou a existir quando nasceu de Maria. Jesus já era um ser eterno, era Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ele já estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Mas quando ele nasceu aqui, ele se tornou homem. E ele aqui não era assim um Deus disfarçado de homem. Ele desvestiu da sua divindade. Lá em Filipenses 2, diz que ele se esvaziou. Do que se esvaziou? Da sua onisciência, onipresença, onipotência. Quando ele estava aqui, ele não era onipresente, ele não estava em todos os lugares, estava em um lugar só. Ele não era onisciente, ele não sabia todas as coisas. Ele diz assim, a minha volta não sei, só meu pai sabe. Ele não sabia como homem. Agora ele voltou a assumir a sua função de Deus, agora ele sabe. O Espírito Santo sabe, o Pai sabe. Não dá para separar o Pai do Filho e do Espírito Santo. Os três são um. Mas aqui ele era homem, ele não falou, não sei, ele não sabe todas as coisas. Aqui ele teve que estudar a palavra, mas ele tinha uma comunhão com o Pai. A diferença dele conosco é que ele nunca teve pecado, então ele era 100% um com o Pai. Ele amava o Pai 100%. Nenhum de nós pode dizer, eu amo a Deus 100%, né? Eu amo o meu próximo 100%. Eu obedeço a palavra de Deus 100%. Nenhum de nós pode dizer. E às vezes até temos um equívoco. A gente pensa assim, quando eu era pecador, né? Eu vou dizer uma coisa para você, se você pode ficar até frustrado. Você ainda continua um pecador. Só que antes era um pecador perdido e agora é um pecador salvo. Mas ainda pode pecar. Mas Jesus não era pecador nem antes, nem durante, nem depois. Sempre santo. Diferente. Então ele era um homem cheio do Espírito Santo 100%. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Bom, aqui já tem uma coisa, né? Todo aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Como tem que andar, então? Deus ungiu a Jesus de Nazaré, então Deus me ungiu também. Eu tenho que andar por onde? Por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus é comigo, o Espírito Santo é comigo, Jesus é comigo. Se Jesus andou assim, eu tenho que andar assim também. Todo aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Ah, mas isso aí é para os pastores, isso aí é para os missionários, isso aí é para os diáconos, ou algumas pessoas aí que resolvem. Eu tenho uma notícia para você. É para todos, todos. Tá? Jesus sempre fala assim, todo aquele que quer ser meu discípulo, né? Todo aquele, não é? Todo pastor que quer ser meu discípulo, todo missionário. Todo aquele, é para todos. Nós podemos ter ocupações diferentes, funções diferentes, profissões diferentes, dons diferentes, mas o ser discípulo de Jesus é 100%. Outra coisa que, às vezes, pensamos equivocadamente, diz assim, ah, você é tempo integral, eu sou tempo parcial. Quero dizer para você que não existe isso. Todo mundo é tempo integral para Deus. Amém? Ah, mas eu trabalho lá na fábrica. Pois lá na fábrica, você é um embaixador de Cristo. Lá você está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas eu sou dona de casa. E então, no domingo, aí eu faço minha parte de discípula. Não, não, não. Você é discípulo aqui, você é discípulo quando está na cozinha, quando está limpando a casa, quando está lavando a roupa. 100%. Não tem um tempo integral e um tempo parcial. Todos são 100% do Senhor. Quem quiser salvar sua vida, perderá. Mas quem perder a vida, por amor de mim e do Evangelho, achá-la. E o que é a vida? A vida é nosso tempo. Você viveu 10 anos, é tua vida, 10 anos. Viveu 30, é tua vida. Todas aquelas manhãs, tardes, noites, semanas, meses, anos, é tudo. Tua vida não é só aquele sábado e domingo que eu fui no culto, ou no dia do discipulado. Toda a vida, todo o nosso tempo é do Senhor. E o tempo de Jesus era todo do Pai. Ele vivia o reino. Ele só pensava nisso. Ah, isso é só para Jesus. É para todos, todo aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. Quero mencionar três coisas só que Jesus andava e o que ele fazia enquanto ele andava. Vamos ver aqui nos evangelhos. O Senhor tem nos levado a ler o evangelho, presbitérios, os pastores, os diáconos. Estamos lendo Mateus, Marcos, Lucas, agora estamos em João. E o Senhor nos tem levado observar o que que Jesus fez e ensinou, e o que tem nos tocado muito é o fazer o que ele fez, é o praticar, não é só saber. Às vezes pegamos a Bíblia e estudamos para saber, né? Somos sabichões. Ah, eu conheço bem a teologia, eu posso fazer um teste de 100 perguntas, vou acertar 99. Não, não é isso. Tem que saber, que bom, você tem que ler, tem que saber, tem que estudar, tá. Mas o que Deus espera de nós não é só o saber, é praticar. Não tinha mais gente, não tinha pessoa que conhecia mais a palavra daquele tempo, o Velho Testamento, do que os fariseus, escribas. Escribas, quer dizer, eles viviam escrevendo a Bíblia, eles sabiam de cor. Os fariseus eram zelosos no estudo da palavra, eles conheciam tudo, mas não praticavam. O Senhor quer nos levar a saber, a praticar, e depois de saber, praticar, transmitir, passar para o outro. Às vezes tem um que sabe e transmite, e pula a parte do praticar. Aí Jesus falou assim, ó, vocês escutam os fariseus, os escribas, vocês façam tudo o que eles dizem, mas não imite os seus feitos. Porque eles sabiam, eles falavam, e o que eles falavam era verdade, era a palavra de Deus. Mas a vida deles não era aquilo. Então Jesus falou, vocês não olham isso aqui, não. A palavra é certa, mas não imite seus feitos. O que que Deus quer? Palavra, prática, transmissão. O que que Jesus andava fazendo? Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 4, versículo 23. Diz que percorria Jesus toda a Galileia, percorria é, ele ia caminhando. A maior parte da viagem de Jesus era caminhando. Hoje, se nós não temos uma carona, a gente não vai no culto, né? Eu não vou no culto. Tem que pegar um ônibus. Ah, ônibus é como um terror, né? Pegar um ônibus. No passado o pessoal ia a cavalo. Ou de carroça, charrete. Jesus nem de charrete andava. Ele ia a pé. Às vezes pegava um barquinho para atravessar lá, um barquinho bem... Não era lancha motor, não. Era um barquinho. Agora vai ter um catamarã aqui que atravessa para Guaíba, né? Catamarã aqui, ah, Jesus num catamarã, pá, ia sentir o máximo, né? Era um barquinho de pescador, com uma vela e um reminho lá, uma coisinha de nada. Percorria maior parte a pé, no sol. A Palestina no verão é muito quente e à noite é muito frio. E ele percorria Jesus, a Galileia e outras cidades. Percorria Jesus, mas ele não só andava. O que ele fazia? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Queremos ver então três coisas que ele fazia. A primeira é pregando o evangelho do reino de Deus. Pregando e ensinando. Por que pregando e ensinando? A palavra ensino é da ideia assim de sentar numa classe e ensinar, né? E pregar é uma ideia de falar às multidões. O conteúdo também do quando ensina é didaquê, quer dizer, mandamentos concretos, coisas para fazer. Você quer saber o que é didaquê? Quer saber o que é ensino de Jesus? Leia Mateus capítulo 5, 6 e 7, e você vai ver o Sermão do Monte, e você vai saber o que é didaquê, se você vai saber o que é ensino de Jesus. E você quer saber o que é pregação? Pregação é algo que desperta a fé. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele estava pregando. A pregação, isso não é para praticar, é para crer. Ele disse, eu sou a ressurreição. Como que eu vou praticar a ressurreição? Eu ressuscito, morro, ressuscito, morro, ressuscito. Não, você crê. A pregação desperta a fé. O ensino desperta a obediência, o fazer as coisas práticas. Jesus ia pregando e ensinando. E qual era o conteúdo do ensino dele? O evangelho da prosperidade. Não. Ele ensinava sobre como se tornar rico em 7 lições. Não, não, não. Não, não era essa a pregação de Jesus. Ele ensinava como ter um pensamento positivo e entrar em alfa. Não, não, não, não. Não era isso que ele ensinava. Jesus pregava o evangelho do reino de Deus. Que é evangelho? A palavra evangelho quer dizer boas novas. Jesus veio para trazer as boas novas. Ele, quando alguém vem com uma boa notícia, todo mundo quer receber. Má notícia ninguém quer dar. Morre alguém, quem vai avisar? Ih, eu não. Né? Ninguém quer ser portador de más notícias. Agora, se tem uma coisa boa, olha, você ganhou um presentão. Você ganhou um... Fulano ganhou um carro e não sabe. E posso falar para ele? Posso falar? É boa notícia. Eu quero dizer que ele ganhou um carro. Ele não está sabendo. É um carro zero. Ele ganhou. E é boa notícia. Jesus veio trazer uma boa notícia melhor do que ganhar um carro novo. Ele veio trazer uma boa notícia que tem um reino celestial. Que tem uma cidade celestial esperando. Ele veio trazer uma palavra de que há um lugar maravilhoso na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, eu vou lá preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou receber vocês. Para que onde eu estou, vocês estejam também. Que boa notícia, né? Que maravilha! É boa notícia que Jesus veio trazer. Querido, você é discípulo? Você permanece nele? Sabe o que nós temos que fazer? Pregar o evangelho. É ensinar. Sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Nosso vizinho lá precisa dessa boa notícia. Nosso colega de trabalho precisa. E às vezes nós ficamos acanhados. Vai dar uma boa notícia. Olha, tenho algo para te dizer, sabe? O que é? É que tem um reino. Ah, não quer? Ah, tá bom. Não, não! Diz que a turma lá do livro de Atos diz que com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, do espanhol, do brasileiro, do uruguaio, todas as nações. O Evangelho é poder de Deus. Não fale acanhado do Evangelho. Fale com ousadia. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você não foi salvo? Não operou um poder de Deus para te salvar? Esse poder pode operar. Não faz mal aqui, em que estado ele está, que pecado ele está, drogado, bêbado. Não importa. Outro dia estava um irmão que veio lá de Santarém, agora João Nelson e Moacir estão lá, e veio um que está morando lá, o Cordeiro está morando lá, ele é militar, e ele contou para nós que tinha um grupo caseiro lá, uma célula, e que um pastor passava lá na praça e via um bêbado lá e disse: vamos lá no grupo, tem algo especial para você. E aquele bêbado dizia assim: só se eu puder tomar minha pinguinha primeiro. Ele disse: tá bom, toma a tua pinga, vem. E ele tomava aquela pinga e ia lá, bêbado, para o grupo. E disse que sentava lá e dormia. E a turma no fim ia lá orar por ele. Chegava na outra semana, o pastor ia lá de novo: vamos lá, Fabão. Ele chamava Fábio. Disse: vamos lá, Fabão. E o Fabão: só se eu puder beber minha pinga. Eu já estava bêbado, ele queria tomar mais ainda. Tá, pode tomar, vem como você está. E ele ia lá, sentava, isso aconteceu várias vezes, e eles oravam por ele. Mas o Evangelho é o poder de Deus. Um dia, o Evangelho tocou aquele coração se transformou, e ele se converteu. Hoje tem mais de 50 grupos que esse Fabão ganhou para Jesus, 50 grupos, não é 50 pessoas, 50 grupos, e ele, cada vez que conta, ele chora, fala: aquele homem foi lá, me buscou, eu bêbado, fedendo a cachaça, ele levou eu lá, e depois ele descobriu que enquanto eu dormia, tu morava por mim. E Deus libertou ele daquele demônio, daquele vício, e ele foi curado. Irmãos, não se assuste com o tamanho do pecador, nem do tamanho do pecado. Ele é poderoso para tocar, o Evangelho é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. Aleluia. Quando ele encontrou com Zaqueu, publicano, maioral dos publicanos, ladrão, roubava como um cobrador de imposto, ladrão, baixinho, mas ladrão. Não conseguia ver Jesus, mas ele tinha uma curiosidade, queria ver Jesus. Subiu numa árvore, escondidinho lá, eu imagino Zaqueu. Era um cara rico da cidade. Ladrão, mas rico, né? Ele não era conhecido como ladrão, ele era conhecido como maioral dos cobradores de impostos. Ele era fazia parte do governo romano. Era muito importante. Mas ele teve a coragem de subir na árvore, mas ele subiu escondido, para ninguém ver ele. Ele queria ver de cima, né? Só que teve um problema quando Jesus ia passando com aquela turma, né? Jesus parou bem embaixo da árvore e falou: ih! E Jesus olhou para cima. Quando olhou para cima, ele falou: ai, tô frito. E Jesus: Zaqueu, entra no ar, Zaqueu lá em cima. Desce depressa, Zaqueu, que eu vou comer na tua casa. Mas como Jesus vai entrar com um pecador? Todo mundo sabe que esse homem é lá do governo, mas ele é 50% do Império Romano e 50% para mim. 50% para o Império Romano e 50% para mim. E Jesus vai na casa dele. Quando Jesus foi comer na casa de Levi, que é o mesmo nome de Mateus, Mateus é Levi, a mesma pessoa. O dia que Jesus chamou Levi, Levi deu um jantar para Jesus. E diz que foi Jesus e seus discípulos. E diz que foi um monte de publicanos e pecadores também. Que estranho, né? Nós hoje, puxa, né? Ah, pecador, né? Nós somos tão santarrões que não podemos ter contato com o pecador, porque nós somos tão santos, né? Parece que Jesus não tinha esse problema. Há uma diferença de andar com os pecadores para fazer o que eles fazem, ou estar no meio de pecadores para deixar a tua luz brilhar. Hã? Jesus não tinha problema em andar com os pecadores. Ele não tinha problema conversar com uma prostituta, com uma mulher adúltera. Imagina se alguém vê um pastor numa rua dessa de prostituição aí, Um de nós conversando com uma mulher daquela. Um escândalo. Mas Jesus fez isso. Mas não com intenção má no coração. Estava lá para salvar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Quando ele foi na casa de Zaqueu, só a presença de Jesus ali, Zaqueu se levantou, né? Ficou bem, tentou ficar um pouco mais alto do que ele era. E disse: quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E a metade dos meus bens eu vou distribuir para os pobres. Eu acho que ele ia ficar sem nada, né? Eu tinha roubado tanto, devolver 4 vezes mais. E a outra metade ia dar para os pobres. E Jesus falou assim: hoje houve salvação nesta casa. Jesus estava em contato com o pecador. Querido, nós andamos como Jesus andou. Nós temos que estar em contato com o pecador. Nós temos uma boa nova para ele. Abra tua boca. Eu tenho que abrir minha boca. Eu tenho que fazer contato. O Espírito Santo vai me dar graça de como aproximar, como chegar. Jesus chegava diferente com cada um. Para Zaqueu, ele disse: eu vou comer na tua casa. Você não pode dizer para um vizinho: eu vou tomar um chimarrão na tua casa. É? E lá no chimarrão alguma coisa vai acontecer. Ou então dizem: vem tomar um chimarrão aqui na minha casa. Você pode ir na casa dele ou trazer ele na tua casa. Jesus não passava um dia sem estar em contato com um pecador. Ele pregava o evangelho do reino de Deus. Eu quero dizer a segunda coisa que ele fazia enquanto ele andava: ensinando, pregando o evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Curando toda sorte de doenças. Não é só uma doença. Toda sorte de doenças. Ele veio não só salvar a alma, o espírito. Ele veio salvar o corpo também. Diz que quando ele levou na cruz os nossos pecados, diz que ele levou também nossas enfermidades. Ah, mas por que ainda tem alguns de nós doentes? Está bem. As doenças não estão totalmente eliminadas, porque nós ainda estamos nesse corpo mortal, né? Esse corpo mortal. Mas nós temos que pelo menos ser o povo, entre os povos da terra, o povo mais saudável. O povo que saiu de Israel, que saiu do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, eles andaram 40 anos no deserto. Não tinha INSS, não tinha SUS, não tinha Unimed, não tinha médico, não tinha remédio, não tinha nada. Nenhum deles ficou doente. Sabe por quê? Jeová, Rafá, estava no meio deles. Jeová que cura. Esse mesmo Jeová Rafa está no nosso meio, e ele cura, e nós temos que ser saudáveis, nós temos, podemos reivindicar isso. Faz parte do sacrifício de Jesus. Uma vez eu vi uma pessoa disse: ah, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho que me acompanha. Aí a pessoa disse para ela: bom, se tu tem, é tua, né? Agora, se tu não quiser ficar com ela, Jesus já levou. Então, isso vai exercitar nossa fé. Se eu fosse pelo natural, eu não podia andar. Depois do acidente que eu passei de avião, eu não ia poder andar. Eu tinha que ficar numa cadeira de rodas. Hoje eu estou aqui pulando. Hoje eu andei 1 hora de bicicleta. Porque Jesus levou minha enfermidade, amém? Jesus levou minha enfermidade. Eu fui uns 5 anos atrás, vi um joelho, tinha torcido o joelho, tirou uma radiografia, o ortopedista disse para mim: olha, teu joelho agora não dá para fazer mais nada. Agora, esporte para você, ó, bolinha de gude, só, sim, só. Mas só que esse ortopedista conhecia Jesus, ele falou: isso é o natural, tá? Agora, se for com Jesus, é diferente. E esses 5 anos eu continuo correndo e podendo fazer tudo que eu não poderia fazer, porque Jesus é o Jeová que cura. Jesus cura. Ele cura. Quando ele encontrou um cego de nascença, nunca tinha visto. Jesus fez lodo, botou no olho dele, falou, vai lá no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado, vai lá, no tanque do enviado lá. E lava, tira esse barro que eu coloquei no teu olho e você vai ver. E ele creu, e ele foi, e lavou, e ficou vendo. Nossa, que coisa, eu nunca vi, já pensou a alegria desse homem? Voltou para casa, e os seus familiares ficaram admirados. E depois aqueles fariseus diziam, quem é esse homem que está dizendo que é teu filho? Eu falo, claro que é. Mas ele não era cego, era. E como é que ele está vendo? Ué, não sei. Foram falar com o cego, foi muito interessante aquela conversa, né? Vieram interrogar o cego. E os fariseus queriam dizer que aquele que curou ele era pecador, que não podia ser. Ele disse, você é pecador? Eu não sei. Só sei que eu era cego, agora estou vendo. E eu nunca vi um pecador curar alguém. E olha, aquele cego estava maravilhado. Jesus é poderoso para curar. Jesus é poderoso para curar. Se você tem uma enfermidade no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, Jesus Cristo é poderoso para curar. Agora tem um detalhe, que ele deu autoridade para nós fazermos o que ele fez. Ele chegou a falar para os discípulos uma coisa que parece absurda, ele falou, vocês vão fazer maiores sinais do que eu. Como? Maior que Jesus não dá? Ele disse, vocês vão fazer mais. Bom, primeiro que não vai ser só um fazendo, vai ser milhares de vocês. O Espírito Santo hoje está sobre mim para fazer isso, mas vai estar sobre todos. Então vai ter gente por todo mundo, por todas as aldeias, por todos os lugares, vai acontecer coisas fantásticas. Até em questão de números de seguidores, quando Jesus subiu, quando ele ascendeu os céus, tinha 500 irmãos que acompanharam. 500! Um número um pouco maior que isso aqui. 500 nem enche esse lugar, são 500. Ele disse, maiores vocês vão fazer. Você olha lá para a Coreia do Sul, Paul Yong-shou começou lá, num barraquinho com duas, três pessoas, pobrezinho. Tem mais de 500 mil. Não é maior do que Jesus? Porque o Espírito Santo deu graça para o Paul Yong-shou para pregar o Evangelho e ganhar vidas. Mas essa graça que está sobre o Paul Yong-shou está sobre Samuel, o Tom, o Rogério, o Elias e Eduardo, sobre mim, sobre nós. O mesmo poder. A gente pensa que o Espírito que unge Jesus era um. E o Espírito que unge nós é outro. É um espírito menorzinho. Não tem espírito grande, espírito pequeno. É o Espírito Santo de Deus. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ele disse, a unção está sobre mim. E ele me ungiu para pregar o Evangelho, proclamar o ano aceitável do Senhor e pôr em liberdade os cativos. Esse mesmo Espírito foi quando veio no Pentecoste. É o mesmo Espírito que veio sobre nós. O dia que aconteceu o nosso Pentecoste, o mesmo Espírito nos ungiu para pregar, e Deus deu poder e autoridade para pregar, e nos deu autoridade para curar. Ele disse, vocês vão e preguem o Evangelho, e esses sinais vão seguir vocês. Vocês vão pôr as mãos nos enfermos, e eles vão ficar curados. Mas aí entra a fé. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Ele vai respaldar a palavra dele. E nós vamos crer na palavra dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. As coisas não acontecem porque nós não temos fé. Jesus disse que foi para a cidade dele. Jesus não pôde fazer muitos sinais. Diz que por causa da incredulidade. Para a incredulidade ele não pôde fazer. Se nós tivermos incredulidade, não vai acontecer. Mas se nós tivermos fé, mesmo que seja o tamanho de um grão de mostarda, coisas tremendas vão acontecer. Você crê nisso? Amém. Queridos, Deus nos deu autoridade para pregar o Evangelho, nos deu poder para curar enfermos. E a terceira coisa que ele fazia era expulsar demônios. Aqui nesse texto diz que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de enfermidades, sua fama correu por toda a Síria, trouxeram os doentes, acometidos de várias enfermidades, e agora fala de tormentos, endemoniados, lunáticos. Eu creio que esses lunáticos aqui são loucos. Os hospícios, antigamente, agora já estão querendo acabar com os hospícios, vinha cheio de loucos. Mas muitos desses loucos são atormentados por espíritos. A loucura, às vezes, é provocada por espíritos. Mas são loucos. Ah, ele é louco. Às vezes, é interessante que veio um surdo gago. Era surdo e fazia um som de gago. E o que, que Jesus fez? Ele disse que expulsou o demônio e ele ficou bom para falar e para ouvir. Muitos desses problemas de doenças mentais são doenças provocadas por espíritos de enfermidades. Tormentos. Quantos atormentados? Eu me lembro quando era menino lá em São Paulo, office boy, andava por lá. Tinha um homem que andava na cidade todos os dias urrando, gritando, que dava para escutar um quarteirão de distância, atormentado de demônios. Se ele encontrasse com Jesus, o que ia acontecer? O demônio ia embora. Mas ele podia encontrar com um representante de Jesus, né? Eu naquele tempo não tinha discernimento nenhum, não sabia nada. Mas aqui nesta cidade tem muitos atormentados de espíritos. Tem muitos. E Jesus deu autoridade para você, deu autoridade para mim, para pôr em liberdade os cativos. Ele veio para pôr em liberdade os cativos. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Queridos, nós temos que ver um atormentado e chegar lá e botar ele em liberdade. Eu dou uma ordem, demônio, sai dele e não volte mais. E aí você prega o evangelho para aquela criatura, para ele ficar livre. Porque ele tem que ficar livre, mas tem que receber Jesus, né? Jesus disse que se uma pessoa fica limpa, mas não recebe Jesus, a casa fica vazia e fica limpa, mas ele não é ocupada por Jesus, diz que os espíritos voltam, vê que não tem Jesus, diz, ah, não tem Jesus, podemos entrar. Aí diz que não entra sozinho, traz sete piores do que aqueles demônios entram nele, e diz que o estado daquele homem fica pior do que a primeira vez. Você tem que limpar a casa e colocar Jesus lá dentro, amém? Mas Deus nos deu autoridade para fazer isso, colocar em liberdade o cativo, expulsar demônios. Quando vieram perguntar a Jesus, os discípulos de João Batista mandou perguntar se ele era o Messias, ele disse, é o Messias, o evangelho está sendo pregado aos pobres, doentes estão sendo curados, os demônios estão sendo expulsos, e quando os demônios são expulsos, é chegado o reino de Deus. Porque os demônios estão aqui representando o reino das trevas, o império das trevas. Quando os demônios saem, entra o reino de Deus. Amém? Essa cidade tem muita gente amarrada pelos demônios. O Deus desse século tem cegado o entendimento dos infiéis. Mas nós temos a missão de botá-los em liberdade. Amém? Expulsar demônios. Repreender demônios. Às vezes você vai pregar e um demônio começa a perturbar. Rita me contou que estava com um primo dela, agora, uma semana atrás, que estava falando do Senhor. E uma pessoa lá estava atrapalhando, querendo mudar de assunto. E ela estava testemunhando e falando de Jesus, mas no mesmo ambiente, a pessoa atrapalhando. Quando o evangelho é pregado, o diabo vai querer atrapalhar. Quantas vezes já aconteceu a gente estar pregando aqui para ser um som aí, não é? Um barulho de alto-falante, alguma coisa, ou pedrada. O demônio quer atrapalhar. Nós temos que usar a autoridade de Jesus. E dizer, demônio, cala-te enquanto você segue pregando. Quando Paulo pregava para o procônsul, Paulo Sérgio, um mágico, lá chamado Bar Jesus, ficava perturbando, e Paulo foi aguentando, daqui a pouco ele não aguentou mais, falou, tu filho do diabo, está sempre contra as coisas de Deus, agora você vai ficar cego, até você se arrepender. E ele na hora mesmo já ficou cego, procurando alguém para guiá-lo. E o procônsul abriu um olho desse tamanho, né? E aí e disse que creu no Senhor Jesus. Queridos, quando nós usamos autoridade contra os demônios, o Evangelho mostra que é o Evangelho de poder. Ele nos deu autoridade para fazer isso. Concluindo, queridos, agora vamos para Marcos, capítulo 16. Para concluir essa palavra, último capítulo de Marcos, já mencionei, mas agora vamos ler a partir do versículo 14, que diz, Marcos 16, 14, diz, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade. Por aí, se Jesus nos encontrasse hoje, ia primeiro censurar a nossa incredulidade. Ele fez isso com seus apóstolos, por que não fazer conosco? Censurou a dureza de coração. Ai, ai, ai, será que meu coração é duro? Porque não deram crédito aos que tinham visto ressuscitado. E disse, ide por todo mundo. Esse ide quer dizer também indo. Queridos, alguém outro dia diz, fazer discípulos, pregar o evangelho, mas antes de pregar o evangelho, antes de fazer discípulo, tem um verbo que vem antes, quer dizer, ide, indo. Nós temos que ir, nós temos que levantar e ir. Temos que sair dessa congregação e ir. Outro dia saiu a congregação que foi lá para Germânia. Nós fomos, é isso, é ir. Temos que sair da nossa casa e ir na outra casa. Nós temos que sair de onde estamos e ir. Nós temos que ir ao encontro do pecador. O pecador não vem quando nós vamos pescar. O peixe não pula no barco. Nós temos que tirar ele de lá. Nós temos que ir. Ide. Pregar o evangelho. Para quem? Para toda criatura. Toda criatura. Eu confesso para vocês que às vezes vou pregar e quando descubro que é um casal que está enrolado, né? E já está no terceiro casamento, quarto, e me desanima, acho que não vou pregar. O Senhor tem dito, não faça isso, pregue, pregue. A você compete pregar, o Espírito que vai convencer ele do pecado, o arrependimento é ele que vai fazer. Jesus, senão Jesus não teria falado com a samaritana. A samaritana estava toda enrolada, estava vivendo lá com um homem que não era o marido dela. Disse, você já teve 4 maridos, esse que você está agora não é teu marido. Mas Jesus não tem problema de falar com ela. Eu creio que aquela mulher se converteu. Não só se converteu, como já foi lá, já se tornou testemunha, já trouxe uma turma para conhecer Jesus. E muitos naquela cidade se converteram. Jesus ficou 2 dias naquela cidade, 2 dias só. E já fez um tremendo alvoroço em Samaria. Ide, pregai o evangelho para toda criatura. Quem crer, vai ter alguns que não creem, não faz mal. Pregue, alguns vão crer. Muitos crerão. Quem crer vai ser salvo. Quem crer, então ele vai ser batizado. E quando ele for batizado, ele vai ser salvo. E o que não crer, vai ser condenado. Mas eu chamo a atenção aqui que diz, esses sinais vão acompanhar vocês. Vai acompanhar os que creem, aqueles que vão crer e vocês que já creem. Vocês vão expelir demônios no meu nome. Vocês vão falar novas línguas. Se alguma coisa, a serpente morder vocês, não vai causar dano. Por isso que Paulo, quando estava na ilha de Malta, foi fazer uma fogueira e quando ele pegou uns gravetos, uma serpente venenosa mordeu a mão dele. Falou, ih, esse homem era um pecador mesmo. Salvou do naufrágio e vai morrer agora picado de serpente. Porque lá não tinha o Instituto Butantan para fazer o soro antiofídico. Ele vai morrer. E Paulo botou a serpente assim em cima do fogo, e ela caiu, ela que morreu. Mordeu Paulo, morreu. Ela, aquele dia estava, não devia ter levantado aquela serpente. Porque ela podia ter sobrevivido, mas foi mordeu Paulo, morreu. Por que morreu? Porque o Senhor disse, se a serpente vai morder vocês, vocês não vão morrer. Se alguém tentar envenenar vocês, Já li tantas histórias que tentaram envenenar. Sadhu Sundar Singh foi um. E está lá tranquilo, dormindo tranquilo. Porque ele está em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E vocês vão expelir demônios. E vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. E o verso que vem em seguida é muito interessante. Diz, de fato, o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e assentou à destra de Deus e está sentado lá na destra de Deus até agora. E eles, que fizeram? Obedeceram. Eles foram. Eles partiram. Irmãos, nós temos que partir. Sabe quando você sai de manhã? O carro está lá. Tu tem que dar partida no carro. Aí tu dá partida, sai da garagem e vai. Nós precisamos ir. Nós precisamos praticar. Nós precisamos obedecer. Eles foram, tendo partido. O que eles fizeram? Pregaram. Aonde? Em toda parte. E o que aconteceu? Cooperando com eles o Senhor. Muitas vezes a gente coopera com o Senhor. Aqui a gente vê Jesus cooperando com eles. Nós fazemos uma dupla com Jesus. Já pensou que dupla, hein? Eu e Jesus, né? Eu vou. Eu não só vou andar como ele andou, eu vou andar com ele. Eis que eu vou estar com vocês todos os dias. E naqueles dias difíceis também eu vou estar com vocês. E na hora boa eu vou estar com vocês. E na hora da tempestade eu vou estar com vocês. Cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra. Quando você prega, quando você fala do Evangelho, o poder de Deus, Jesus vai confirmar a palavra. Como? Por meio de sinais que vão se seguir. Aleluia. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Vamos orar ao Senhor. Querido Jesus, nós não queremos ser só ouvintes da palavra. Nós queremos ser praticantes da palavra. Senhor, nós temos lido a tua palavra, cremos nela, aceitamos, mas confessamos, Senhor, que temos dificuldades de fazer, de praticar, de obedecer. Ó, Senhor, nós queremos pedir perdão pela nossa omissão e queremos ser discípulos de fato e de verdade. Nós dizemos que permanecemos em ti. Então nós queremos andar como o Senhor andou, queremos fazer o que o Senhor fazia, queremos viver como o Senhor vivia, queremos realmente que as pessoas olhem para nós e possam ver Jesus. Que possamos dizer como Paulo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Senhor Jesus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Quero convidar vocês agora a ficarmos em pé e cantarmos juntos aquele cântico. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, ensinando e pregando. Nós somos os seus pés, nós somos suas mãos, nós somos sua boca, nós somos seus olhos. Jesus está no trono, mas nós estamos aqui e ele habita em cada um de nós. Então Jesus pode entrar na casa de muitos Zaqueus, na casa de muitas Maria Madalena, ele pode andar, aleluia, por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Vamos fazer como Jesus. Jesus está aqui. Você precisa de um toque dele? Alguém aqui ainda não está andando com ele? Essa é a noite. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o teu coração. Hoje é dia de salvação. Diga a ele: Jesus, eu quero andar contigo. E ele vai dizer: eu quero andar contigo também. Vem aqui comigo. Às vezes, quando faço uma caminhada, eu digo: Jesus, eu estou andando contigo. Enoque andou com Deus. Eu ando com Deus. Eu ando com Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, hoje é o dia da decisão. Se você já é batizado, mas tem andado meio por sua conta, fala com Jesus agora: Jesus, eu quero andar contigo. De manhã, de tarde, de noite, Jesus. Não quero fazer nada por minha conta, quero andar contigo. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero em teu nome expulsar demônios, quero em teu nome curar os enfermos, em teu nome proclamar o teu amor. Tem alguém com dificuldades na sua alma? andas ansioso, preocupado, com temor. Jesus diz: não temas, eu estou contigo. Tem mais de 300 vezes na palavra não temas. Um não temas para cada dia. O perfeito amor lança fora o temor. Andas deprimido, ansioso, não andeis ansioso de coisa alguma. Que comer, o que beber, o que vestir. Vocês valem mais do que os pássaros. Deus cuida dos passarinhos, Deus cuidará de ti. Confia no Senhor. Alguma enfermidade no teu corpo? Toma posse pela fé. Se eu não estou podendo caminhar agora, mas eu já me vejo caminhando. Eu já me vejo correndo. Eu por 2 anos não podia andar, mas não podia correr. Mas eu via aqueles gramados, eu me via correndo. Hoje eu posso correr. Tudo que vem de Deus vem pela fé. Você busca a palavra de Deus, busca um rema de Deus, busca uma palavra específica para ti, e você olha e vê antes que aconteça. A fé é certeza de coisas que se esperam, de coisas que não vê, convicção de fatos que se não vê. Creia no Senhor Jesus. A sua família ainda não é salva? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Reivindica diante do Senhor: Senhor, a minha casa, o meu pai, a minha mãe, meu esposo, minha esposa, meus filhos, meu avô, minha avó, meu sogro, minha sogra. Peça toda a casa para o Senhor. Deus quer salvar toda a família. Senhor, toca agora nessas vidas, Senhor Deus. Todos aqueles que estavam com algum tormento de alma, de espírito, tira todo agora, Pai, em nome de Jesus. Todos aqueles que têm tido pesadelos e sonhos que vêm do demônio, eu repreendo em nome de Jesus, e você agora vai dormir bem em nome de Jesus. Todos aqueles que têm sido perturbados com insônia, agora pela fé receba cura, chega em casa e quando deitar vai dormir, porque Jesus vai te fazer repousar seguro. Fique com o seu coração tranquilo em Deus. Receba a bênção do Senhor Jesus. A bênção do nosso Pai, a bênção do Espírito Santo com todos nós. Amém. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Podemos nos abraçar e nos fortalecer a fé em nome de Jesus. Amém.